viu a cidade de Jericó. Era difícil de conquistar. Em Deus teria que confiar, que confiar, que confiar. 7 dias foram precisos para o milagre acontecer. Enquanto isso, o povo precisava crer. Sim, precisava crer. Precisava crer. Precisava crer. Josué orou e os dias contou. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então o sétimo dia chegou. Chegou! Marche, marche, marche. E o exército de Deus marchou. Gritem, gritem, gritem, e o muro de Jericó desmoronou. Marchem, marchem, marchem, e o exército de Deus marchou. Gritem, gritem, gritem, e o muro de Jericó desmoronou. Desmoronou. Josué orou e os dias contou. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Chegou! Marche, marche, marche. O exército de Deus marchou. Gritem, gritem, gritem. E o muro de Jericó desmoronou. Marche, marche, marche. O exército de Deus marchou. Gritem, gritem, gritem. E o muro de Jericó desmoronou. Desmoronou. Josué viu muitos milagres. Até o sol ele parou. Josué viu muitos milagres. Até o sol ele parou. Até o sol ele parou.